Diante do altar, Senhor, eu venho. Com um coração, minha vida eu entrego. Sem mancha, puro como cordeiro. Teu amor me chama, sou teu por inteiro. Coloco minha mão sobre a oferta. Reconheço teu poder em mim. O sangue derramado traz a vida. Em tua presença eu me rendo, eu vim. Queimando, queimando, o sacrifício é suave. A fumaça sobe, é o nosso louvor. Toda entrega são teu, Senhor, em amor. Na tenda da congregação te exalto, com a voz dos sacerdotes um canto alto. O cheiro que sobe, aroma de paz. Teu amor me envolve, não há outro igual. Eu, meu tudo, meu coração. Teu sacrifício é a minha razão. Os rins e o fígado entrego a ti. Na tua bondade eu quero existir. Queimando, queimando, o sacrifício é suave. A fumaça sobe, é o nosso louvor. Toda gordura, toda entrega são teu, Senhor. Teu sangue me purifica, eu me entrego perpetuamente em cada geração. Teu amor é vida, a nossa canção. Queimando, queimando, o sacrifício é suave. A fumaça sobe, é o nosso louvor. Toda gordura, toda entrega são teu, Senhor, em amor. Em cada oferta, em cada adoração, teu cheiro suave, a nossa oração. A ti, Senhor, entregamos a vida. Nossa história escrita.